nona temporada. Realmente, agora parece que a Raven e a Delta estão acertando a mão na montação de RuPaul. Então, pra mim, ficou uma Mamoru ficou maravilhosa. Tanto o cabelão grande, menos que a marca dela, quanto a make. Muito bonita, muito RuPaul. Querendo ou não, sempre a RuPaul, ela tá bonita. Mesmo assim, com uma maquiagem um pouco ruim, mas o visual dela, vestido, o corpo todo, ela fica bonita. Sim, mas se a gente for lembrar da nona temporada, teve umas montações ali da RuPaul muito duvidosas. Não. Eu lembro de umas ali, não, pra mim, a amarela, da uma amarela que ela usou, pra mim foi a pior, assim, Drag Race History. Considerando ainda a primeira e segunda temporada, né, que tinha aquele filtro. E na segunda temporada tem uma montação da Mamoru que parece que o peito dela é de meia. Todo torto. Agora, esse look da nona temporada que ela tá de vermelho, pra mim foi sofrido. Sim, se eu não me engano, vermelho não, de amarelo. No vídeo que aparece ela conversando com as queens lá no workroom, acho que é o primeiro episódio, já dá pra você reparar, assim, tem uma diferença muito gritante na maquiagem. Ela tá muito estranha. Você fala na nona temporada, né? Isso. É, agora deu pra ver que as drags, né, que estão cuidando da montação de RuPaul, estão acertando na mão, estão realmente, né, conhecendo o rosto de RuPaul, como é que as coisas funcionam, e estão fazendo um trabalho legal. É, ele tá bem, e aí, tá bem parecido também com o que o Matthew fazia, né? Saudades, Matthew. Dizem que ele virou diretor criativo do show, né? Por isso que não cuida mais da maquiagem da RuPaul pessoalmente. Mas infelizmente ele tipo, sumiu de tudo, né? Porque eu lembro que nas temporadas anteriores, quando rolava Drag Race, o Matthew sempre estava muito ativo nas redes sociais, sempre postando fotos de alguma coisa que ele estava fazendo para si próprio, de RuPaul, era muito bacana. Depois ele sumiu. Nem nas redes sociais você vê mais ele. No próprio Drag Race, você não vê mais ele em desafio nenhum. Sinto falta, gostava dele. Embora como diretor de clipe, nossa, só fazia umas bombas, né? Porque os clipe de RuPaul sobre comando de Matthew, nossa, sofridíssimos. Só o chroma aqui no fundo e a RuPaul lá dançando. Eu gosto muito desse momento que a RuPaul, ela entra no palco principal, porque é o momento que a gente vê, né? Tipo, ela é a deusa, ela é a master, ela é a máxima, ela é o objetivo que as queens almejam naquela competição. É muito bacana a presença dela, o desfile dela. E principalmente quando ela começa a interagir, né, com os jurados, convidados. Eu adoro ver RuPaul rindo. E esse é um dos momentos que ela mais ri de verdade, né? Na hora que ela tá trocando suas piadas com os jurados. Fantástico. E eu gostei muito de ter visto também a Vanessa Hudgens. Nossa, ela tá totalmente diferente da época que eu lembrava dela. É, tipo, eu que acompanhei, né, a trilogia High School Musical, eu não acho que, assim, que ela mudou muito, não. Mas foi bacana vê-la atualmente, porque eu não lembro de nenhum trabalho relevante que ela tenha feito desde que saiu a trilogia de High School Musical, e isso deve ter quase uns 10 anos já, então foi bacana rever. Assim, a única imagem que eu tenho dela foi de um videoclipe que teve depois que ela saiu, mas tipo, faz muito, muito, muito tempo. Era da época da Mix TV que passava. Nossa, tá, então tem um tempo considerado aí. Tá lá no fundo do baú. Então, e uma coisa que eu gostei muito da Vanessa é porque, isso eu gosto, na maioria dos jurados convidados que vão, que se empolgam com o desafio. E era muito bacana ver os gritinhos dela, ela batendo palma e tal. Você vê que ela tava se divertindo estando ali assistindo as coisas, se apresentando. Isso eu acho que vale pra qualquer um que tá ali na bancada de jurados. Se divirtam primeiro, depois vocês critiquem as queens. Mas sim, é bacana ver que eles estão se divertindo. Mas também incomoda muito o jurado na bancada fazendo cara de bunda, tipo, não queria estar aqui, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas também eu gosto de ver a cara deles quando eles não gostam de alguma coisa, mas não quer passar a impressão de que não tá gostando. Igual quando ela tava, quando a Trixie tava tocando, que ela fez uma cara de tipo, nossa, o que que é isso? Nem reparei. Depois você repara. Pô, na verdade, eu fiquei tipo, tão impressionado dela animada com as queens dançando e dando suas piruetas, que acabou que na apresentação da Trix mesmo, eu não prestei muita atenção, porque eu acho que a apresentação da Trix, ela destoou das outras apresentações. Não que tenha sido ruim, eu nem achei ruim, mas o que eu achei assim ruim foi a escalação da apresentação dela, porque até então veio várias drags com números animados, danças assim, né? Ok, teve muita dança, muita acrobacia, mas querendo ou não, a atmosfera desse show de variedades foi uma coisa muito assim, animada, uhul. Só que aí chega a Trix com a música dela e meio que quebrou esse clima de animação. Então, pra mim, o problema não foi a Trix, né? Porque cada um apresenta o que bem entende, aquilo que sai bem, mas o problema foi a escalação que fizeram da apresentação dela. Ela poderia ter sido a primeira a apresentar, por exemplo. Aqui, pelo menos, ela sendo a primeira, não ficaria tão ruim. Calma, e depois vem as coisas mais agitadas que levantou a galera. Mas aí colocou aquele monte de queen se apresentando de forma muito animada. E vem a Matrix meio que quebrou esse clima, essa atmosfera já se plantada ali entre a plateia. Ah, eu entendo assim que, tipo, é um show de talentos, você tem que mostrar o que você faz, mas eu não gostei muito da apresentação dela. A única coisa que eu achei diferente é ela tocar a harpa, mas fora isso, eu não me senti tão atraído. Eu esperava mais, fala, mais empolgação da parte dela. É porque, no caso, a Trix, ela já foi mais pelo trabalho dela fora de Drag Race, né? Que é a música country que ela canta. Então, se a gente não tá muito familiarizado com esse trabalho dela, então realmente vai achar estranho, não vai curtir tanto assim. Eu não acompanho a carreira dela solo enquanto cantora de música country, então também pra mim foi uma surpresa a música que ela cantou. Achei a música bonita, a Trix é uma voz muito bonita, mas como é um estilo que eu gosto, não sou fã de country, então pra mim não chamou tanta atenção também. É, pra mim eu acho que ficou meio apagadinho. Faltou mais, igual o pessoal falava, faltou mais empolgação, mais energia. É pela proposta do show de talentos ali, que todo mundo animado dançando, então a gente meio que nivela as queens. Então todos têm que ser mega animado. Por isso que eu acho que a escalação da Trix prejudicou ela, né? Tipo, se ela fosse a primeira ou a última, então não teria tanto essa exigência de que ela fosse apresentar algo muito animado. Eu acho que seria diferente, por exemplo, se ela viesse antes da Tord, que a Tord também ela fez o número dela, que ela toca violino, né? É, talvez seria interessante ela depois da Tord, né? Porque a Tord começou tocando uma música clássica mais lenta e por fim veio com batidão animado e tal. Mas mesmo assim, eu acho que ela deveria ainda vir antes da Tord, porque o da Tord ainda foi animado, foi diferente, porque ela tava tocando violino e teve uma batida muito boa. Eu gostei mais do Tord do que dela. Eu adoro violino, tem uns artistas que tocam violino que eu sou muito fã, então ver a Tord tocando violino ali pra mim foi muito bacana. Mas muita gente criticou, né, tipo, repercussão do episódio do show de talentos, teve muita gente criticando a Tord. Nossa, muito parado, muito não sei o que, muito chato, muito meh. Mas assim, foi, em comparação, a Trix foi bem pior. É, mas acho que realmente também é bem da referência, né? Se as pessoas não estão acostumadas a ouvir música clássica, não estão acostumadas a ouvir violino, vão achar que é chato mesmo. E aí não é querer ser elitista e falar que, nossa, você precisa conhecer pra curtir, não. É mais uma questão mesmo realmente de gosto. Se a pessoa gosta e escuta, então ela vai se identificar com a apresentação da Tord e vai curtir. Agora, se a pessoa já tem uma certa resistência à música clássica, vai achar chato mesmo. Mas eu gostei, porque eu acho que, além de ser diferente, a Tord foi ousada. Exatamente por isso. Que violino não é uma coisa que o público tá acostumado a consumir. Ela também se arriscou. As duas se arriscaram, mas o risco da Tord foi bem melhor ela ter passado por isso e ter tido uma aceitação do que não ter tido uma aceitação igual a outras, como no caso da Morgan. Realmente, a Morgan, ela ficou muito tipo, ah, eu tô aqui na frente dos jurados, mas eu tô fazendo esses números com essas vadias que estão aqui do meu lado, então eu vou cantar só olhando pra elas. E eu acho também que ela deve ter ficado um pouco nervosa nesse sentido, por causa da peruca dela, que a peruca dela já tava já soltando atrás. É, ela conforme vai apresentando a peruca, foi aquela coisa pendendo do lado, né? Isso, ficou aquela parecendo uma pena. E desvia a atenção, né? Porque, tipo, se a Queen tá com um look impecável, você consegue prestar atenção, tipo, no todo. Sim, e o mas visual... aí, se tem alguma coisa ali saindo, sua atenção é desviada. Sim, e o visual dela foi, tipo, bem drag, bem aquele visual grande, chamativo. Ela teve uma presença muito boa. E, inclusive, boa. Um dos meus favoritos. Só que a música dela foi igual a própria Shangela doando, né? Why you mad? Porque ela tava, tipo, cantando pras Queens e apontando só pras Queens e se apresentando pras Queens e, tipo, não, gente, as Queens estão ali. Mas, pô, acho que é uma cortesia da RuPaul, porque você tem que se apresentar pra plateia. Porque se a gente for lembrar, por exemplo, de outros desafios, as drags não assistem umas às outras. A maioria dos desafios, assim, que tem público e as drags se apresentam de alguma forma, as drags, elas... ficam no backstage. Ficam no backstage e as queens se apresentam só pro público e pros jurados. Aí a outra vem e apresenta pras queens. Aí é difícil mesmo ajudar, né? Uma das coisas que eu mais gostei foi a apresentação da Aja. E eu adorei, especialmente, pelo fator evolução. Eu não acho que a apresentação da Aja tenha sido assim, uau, é o Messias drag. Mas... comparado com o que ela vem apresentando até então, na nona temporada, a Aja evoluiu demais em pouco tempo. Então, tipo, ela tinha um look consistente. Ela fez 3 reviews ali fantásticos. 3, né? É, 3 looks, 2 reviews. 3 looks, mas 2 reviews, sim, né? Porque. São 3 looks diferentes. É, mas foram 2 revelações. Então, assim, não que ela tivesse obrigação disso, mas os 3 looks foram consistentes. A apresentação dela combinou super com os looks. E aí, por fim, ela deu aquele espacate maravilhoso do Al, que também não é novidade da Grace, mas por ser a Aja fazendo, então foi tudo novidade. Então eu até entendo ela ter sido top 2 nesse sentido, porque olhando o pacote completo, ela evoluiu bastante e arrasou. Fora a confiança, né? Ela não... Eu tava meio comprada. Eu acho que dessa vez ela não tava com tanto medo de, tipo, arriscar a fazer algo diferente. Exato. E o que ajudou muito é porque todo mundo, quando vê uma drag fazendo lip sync ou dublando, adora ver a acrobacia e também adora ver as revelações que elas fazem com as roupas. Então eu tô igual a Titi, né? quando assistiu ela dançando. Tipo, quebrei a cara, literalmente. Uhum. Paguei a língua, que eu falei que ela não poderia chegar tão longe. Mas se ela continuar assim, pra mim vai ser uma das favoritas. Sim, eu não tava botando muita fé na Aja, mas exatamente por isso, né? Pelo que a gente viu na nova temporada, era tipo, era um período muito curto pra ela evoluir tanto, mas de fato ela evoluiu. E foi bacana ver essa evolução dela. Então, pra mim, o show dela, no geral, foi um dos melhores e mereceu o top 2. Mas aí, também, em contrapartida, teve outras coisas também que pra mim foram bacanas, tão boas quanto, e não foram tão elogiadas. Muito pelo contrário. Por exemplo, eu adorei a apresentação da Kennedy. Pra mim, foi uma das mais fantásticas de Vim Drag Race. Porque, por mais que a Kennedy sempre dance nas suas apresentações igual, né? Sempre faça esses espacates, esses pulos, esse death drop. Mas a Kennedy, ela é foda. E ela dança muito. Sim. E ela consegue combinar dança, look. Ela consegue prender a plateia. E aí, pra mim, ela fez uma apresentação, assim, perfeita do início ao fim. Aí muita gente falando, ah, mas os fãs, na hora que começam a reclamar, que é uma coisa que me incomoda. Porque eu acho que, assim, gente, vamos curtir. Vamos deixar de ser chato, vamos curtir. E aí os fãs ficam reclamando, nossa, mas a Kennedy fez mais do mesmo, não sei o que, não sei o que. Eu fico pensando, gente, se eu soubesse fazer um décimo do mais do mesmo que a Kennedy faz, eu ia pegar uma peruca, um gloss, e ir pros Estados Unidos agora com a Drag Race. Porque a Kennedy é muito foda no que ela faz, então eu não acho que o que ela fez ali foi só mais do mesmo, não. Eu acho que ela se arriscou muito. Porque quando você também faz mais do mesmo, é tipo o que a Shed falou na quarta temporada, quando ela interpretou a Cher no Snatch Game. Ela coloca tudo a perder. Porque se ela faz uma Cher ruim no Snatch Game, toda a carreira dela vai pro lixo. E se ela faz uma Cher comum, é o que o povo espera minimamente dela. Então ela acabou fazendo uma Cher muito foda, que é a marca dela. Então acho que a Kennedy fez uma apresentação muito boa e só não ganhou exatamente por essa questão do fator surpresa. Ela fez lip syncs maravilhosos na sétima temporada, então isso acaba meio que tirando o fator surpresa, diferente da Aja, que tinha toda essa questão dos looks, da apresentação em si e do histórico dela na nona temporada. Surpresa, sim, é mais pra quem tá como convidado ou que não acompanha o programa direto, mas ela poderia ter feito uma outra coisa, igual a Aja fez, por exemplo. Ela tentou fazer uma outra coisa, dando aquela estrela e parando em cima daquela caixa que tava no palco. Eu gostei, sim, também, porque é uma coisa que a gente não vê no programa, que é tipo, daqui do Brasil, é essa coisa de ficar batendo o cabelo. Ela não bateu o cabelo por muito tempo, mas aquele pouco tempo que ela bateu, pra mim foi legal. Eu gostei. Drag americano não costuma bater cabelo, né? Isso é uma coisa muito da cultura brasileira. Então achei fantástico a Kennedy batendo cabelo. Pra mim, o melhor da apresentação dela foi ela subindo no queijo, no palco. Pra mim, aquilo foi sensacional, porque a gente não espera. A gente espera que as pessoas pulem do queijo, não que subem nele da forma que ela subiu. Então, eu adorei. Achei foda. E se eu fosse uma Mahou, tinha colocado a Kennedy no top 2. Ao lado de Deusa Billy. Eu não colocaria ela no top 2. Ela quem? A Kennedy. É porque eu fiquei muito impactado com a apresentação dela, por isso eu colocaria. Ah, eu achei outras igual a Bi. Achei bem diferente também. Ela trouxe uma coisa da cultura dela. Teve muito impacto. Que tanto, acho que no vídeo de inscrição dela, na primeira temporada, uma das coisas que ela teve que fazer, que acabou ficando famosa, foi o número do Rei Leão. Parecido com esse que ela fez na passarela. Ela, pra mim, foi muito ótima, trouxe uma coisa da cultura bem... bem marcante. Sim. E o bacana é porque a Bibi tem essa coisa, né, tipo, da presença. A Bibi entra e a gente já fica, se sente iluminado pela presença dela. E a hora que ela entrou no palco com aquela roupa maravilhosa, com aquelas cores, uma roupa bem étnica, bem característica, africana, a gente já fica, uau! E aí, ela vai e faz também um review maravilhoso, porque não bastou só a primeira roupa, ainda tinha uma roupa por baixo também, que era bem característica, bem étnica, e eu achei maravilhoso. É de quebra daquele cabelo, aquele afro grande, que remete a um dos looks mais bacana dela na primeira temporada, né? Que é um look que, se eu não me engano, ela tava toda de leopardo, e aí ela tem aquele cabelão imenso. Então, meio que isso é bacana, sabe? Tipo, isso é tipo uma releitura de algo que ela tinha apresentado no programa. Então, pra mim, foi fantástico. Aí, junto os reviews, o look e a dança da Bibi maravilhosa, como a própria Trixie comenta, né, no depoimento, que ela olhava pra Bibi e achava que tava vendo um leão e ficou com medo. Então, a Bibi é foda, então eu teria colocado a Bibi e a Kennedy no top 2, mas se não desse pra colocar a Kennedy, pelo menos a Bibi merecia o top 2. Eu concordo com a Bibi, agora com a Kennedy não. Uma outra queen também que fez review no palco foi a Shangela. Eu gostei bastante. Maravilhosa. Muito bom o número dela, adorei. E tanto o número quanto a música. O bacana da Shangela é porque ela sempre foi uma queen muito esperta. Por mais que ela não fosse polida o suficiente na terceira temporada, ela sempre foi muito esperta, sempre foi muito inteligente. E também maquiavélica, porque, né, as tramas que ela arrumava ali era maravilhosa. E é bacana que ela coloca elementos da personalidade dela em tudo que ela faz. Então, na hora que ela entra com aquele manto, bem característico de coral gospel americano, mas vem de todo tamanho, né? Um hallelujah nele, uma coisa bem da marca dela, mas que também remete a esses corais, eu achei, assim, genial. E aí, de fato, não esperava, e deu o review, né, que eu achei também fantástico. Ela vai dar aquela girada e bang! Tchau, Becca, e simbora, meu maiô. E a música dela, assim, maravilhosa, eu adorei a música, porque na música também ela faz referências às outras músicas que ela já lançou, e também faz referência a alguns momentos dela na própria corrida, né, de Drag Race, que é fantástico. E é bacana que a Chandler, a gente percebe que ela é muito House of Edwards, né, porque as queens, filhas de Alyssa e também Alyssa, elas têm essa coisa, né, dessa dança, que sempre tem um death drop, sempre é uma dança agitada, elétrica, que deixa todo mundo animado. Isso é uma coisa bacana da, né, House of Edwards, porque tem drags que são da mesma família drag, só que você não percebe essa identidade entre elas. E a House of Edwards, você sempre consegue identificá-las, isso é fantástico pra mim. Aí a próxima, que eu também, assim, não teve muita... não teve tanto impacto, foi, pra mim, foi a Titi, que igual igual a Tord comentou, falando que ela foi totalmente sem enchimento, sem salto, e também até saiu numa entrevista que a Milk falou que ela tinha se acidentado durante os ensaios, enquanto ela tava ensaiando esse número. Mas... e ela cortou a mão, estourou e tal. Então, eu, quando assisti a Titi se apresentando, eu achei assim, nossa, cadê a Titi da 8ª temporada, foda, que não deixava nada a desejar, se jogava no palco e mostrava um trabalho foda. Cadê essa Titi? Eu fiquei decepcionado com a apresentação dela e achei que ela mereceu muito o Boron 2. Só que aí depois, vendo essa informação, né, da Milk, de que a Titi tinha se machucado e que durante os ensaios a Titi era a queen que estava fazendo, né, a melhor apresentação, todos tinham certeza que ela ia vencer, e aí ela se acidenta e isso compromete a apresentação dela, e eu comecei a entender que a Titi não estava num bom dia mesmo. E a própria Milk, né, comentou que achou estranho não comentarem durante a avaliação dela, né, os jurados não mencionaram o fato da Titi ter se machucado. Eu acho bem, assim, problemático, né, porque Drag Race tem essas coisas também, de pisar na bola com as queens e não fazer esse meia-culpa, né, não assumir alguma de suas coisas. Lógico que, né, a Titi, ela assumiu estar ali, ela tinha que ter improvisado alguma outra coisa, mas também valia a pena, pelo menos a parte dos jurados, ressaltarem isso, porque souberam, né. Eu acho também que deveriam ter, pelo menos, comentado um pouco por cima falando disso, mas querendo ou não, não seria bem uma desculpa pra você estar ali se apresentando sem salto, sem coisa, sem você se arriscar de novo. Eu não acho que deve ter sido assim tão sério pra ela não poder colocar pelo menos um salto. É, mas aí eu acho que vem aquela coisa, né? Ela tá com a mão machucada e foi uma apresentação de bastões, então ela já tava meio com a confiança abalada. E foi uma coisa séria porque se a gente assiste, né, o episódio e vê as queens no workroom se montando antes de irem pro palco, a gente vê que a Titi tá se maquiando com uma luva na mão. Então é sinal que o corte foi sério. Então acho que se ela já tava com a confiança abalada, talvez ela não colocou um salto pensando mais nessa questão do risco mesmo que ela poderia correr. E olha, assim, talvez ela devia ter colocado salto pelo menos pra se apresentar pros jurados, porque a apresentação dela em si com bastões não tinha por que ter salto, né? Porque cada pulo que ela deu ali, pelo menos as coisas que ela tava, devia ter na proposta do show dela, o salto ia mais atrapalhar do que ajudar. Mas é aquilo, se a apresentação dela tivesse saído conforme ela tinha planejado, o look e o salto em si ficariam em segundo plano, porque a apresentação ia roubar toda a cena. Como a apresentação não foi da forma que ela planejou, aí acaba que descamba pra só a crítica mesmo. Aí vão reparar na roupa, no salto que não tinha, vão reparar na maquiagem, no cabelo. Então aí só sobra a crítica mesmo, porque não tem o que elogiar. Eu achei ela, o visual dela bonito, a roupa, a peruca, a maquiagem ficou muito bonito. Mas o que pecou mesmo foi essa falta do salto, do enchimento, que eles reclamaram. O cabelo até que, assim, eles falaram que atrapalhou um pouco na apresentação. Eu não achei que atrapalhou tanto assim, não. Eu achei mais o que deve ter, assim, se atrapalhado mesmo, foi ela e não querer se arriscar de novo devido ao acidente. Sim, e acabou arcando com isso, né? Porque ela caindo no Boron 2 foi o resultado do desempenho fraco dela na apresentação. Ela poderia, pelo menos, ter ficado no Boron 3, né? É aquela coisa, né? Drag Race e suas polêmicas e suas injustiças, acaba que tem coisa que a gente só especula mesmo. Uma apresentação também que pra mim, assim, quando eu revi eu até achei bacana, mas a primeira vez que eu vi eu não achei grandes coisas, foi a apresentação da Ben. Mas depois que eu reassisti eu achei bem engraçadinha, né? Aquele monte de mamilos. Não, mas eu achei muito engraçado. Esse episódio praticamente foi todo da Ben, né? Mas eu achei a apresentação dela muito engraçada. Uma outra coisa também que eu reparo é sempre reparar no fundo do fundo do cenário, do fundo da cena principal. Se você reparar bem, assim, na hora que ela vai pro canto, meu, a cara da Kennedy olhando pra ela, tipo, uma cara tipo, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Que porra é essa? É por isso que eu gosto muito da Kennedy, porque ela não consegue esconder o que tá passando na cabeça dela. Então, as queens estão apresentando, ela tá lá. Ou ela tá muito animada, padecitada, né? Tipo, divertindo. Ela tá com aquela cara, tipo, o que que tá acontecendo aqui nesse dia? Simbora da Kennedy, que você sabe o andar da carruagem do desafio conforme o rosto dela vai se modificando. É tipo na apresentação da Milk, que ela, pelo menos um depoimento, né? Vai saber se o depoimento da Milk, porque a gente sabe como que manipulam isso, né? Nesse sentido, né? Na edição, enfim. Mas ela falando que ficou com sono. Que é muito bacana, tipo, a Kennedy realmente, é por isso que eu gostava dela na season 7, porque a Kennedy não se leva a sério, ela gonga todo mundo. Quem não leva a Kennedy a sério também acaba rindo junto. No fim, eu gostei da apresentação da Ben, achei bem divertido. E é isso, né? A Ben, ela é uma queen comediante, então dá pra esperar que ela fosse, né, fazer uma acrobacia mirabolante, que ela fosse lançar uma música. Não, ela foi lá e fez o dela. E isso daí também é bom pra mostrar pro pessoal que nem toda apresentação que você tem que dançar, você tem que pular, você tem que fazer espacate ou tudo isso, é que uma apresentação simples, não precisa fazer tudo isso, você consegue cativar todo mundo. Eu drag é entretenimento, você tem que entreter o seu público, independente de dança ou não. E eu gostei disso, porque foi uma prova de mostrar que nem tudo é só dança, dublagem. Eu gostei. E pra mim, ela mereceu ficar entre as duas melhores. Sim, foi muito bacana. E por fim, tem a Milk, né? Tipo, eu não que eu tenha achado a apresentação dela ruim, mas também não me impressionou muito, não. Eu achei ok. É, eu não teria deixado ela salva nesse episódio. Eu poderia trocar pra uma outra pessoa. Porque é igual eu falei, elas têm que mostrar a realidade delas, e é também um show de talentos, ela só vai ficar falando de moda. Então, pra mim, a temporada inteira, ela vai ficar falando desse negócio de moda. E aí você vai ficar, né, impaciente, que ela vai ficar só batendo a mesma tecla, em vez de mostrar a versatilidade que precisa pra ir longe no reality. Eu, tipo, por mais que, às vezes, a gente não concorde com uma crítica de algum jurado, mas que a gente acha que o jurado tá sendo muito mente fechada, tá colocando a Queen numa caixinha, a gente tem que entender que ali tem as regras da competição. Se você aceitou participar da competição, então você tem que se submeter às regras dele. Senão você desiste e vai embora. Uma coisa assim que deve ter cagado no número dela foi quando ela começou a gritar pra plateia, tipo, mó empolgada, e a música não era tão empolgante assim. Eu acho que foi aí que a Kennedy deve ter comentado que deveriam ter colocado grilos naquela parte. Se realmente ela falou pra Milk, né? Eu acho que é muito disso também. As Queens, elas estão numa competição e tem as regras lá, e você tem que se quadrar nas regras pra ir longe, não tem porque depois ficar reclamando que, ah, ninguém entende minha drag, ninguém isso, ninguém aquilo. Não, tipo, eles querem que você faça as coisas dentro do que eles exigem. Então, a apresentação da Milk, pra mim, ela não movimentou tanto a galera assim. Então, pra mim, não tinha tanto porquê ela também ter sido salva. Eu teria dado bottom pra ela no lugar da Morgan, porque pelo menos o da Morgan me animou bem mais do que... Bem mais não, né? Mas me animou um pouco mais do que a Milk. E por mais que diga, ah, então, se é porque você não entende moda, não sei o que. Não, gente, ok, eu não entendo moda mesmo, eu assumo isso. Mas eu acho que ele é um show de variedades que você tem que entreter o público. E pra mim, o da Milk não entreteu o suficiente. Simples. A única coisa pra mim que entreteu da Milk foi a música. Mas na hora que ela começou a gritar lá, tipo, pô, vai, eu quero ouvir vocês, cagou pra mim. A Milk teve sorte de ter sido salva. Porque se ela tivesse caído no bottom, não sei qual que seria o resultado, né? Se a Ben salvaria ela ou a Titi. Mas aí, por fim, eu achei, assim, o resultado de Mama bem justo até. De dar a vitória pra Ben de la Creme e pra Aja. Eu acho que foi bem bacana. E é bacana, eu se a gente pensa. Que se ela não tivesse colocado a Aja ou a Ben, eu acho que ela colocaria a Bibi. Mas ela não fez isso pra, tipo, já não ficar uma rixa no segundo episódio. Tipo, nossa, você acabou de vir aqui, já tá ganhando as coisas e eliminando as pessoas. É, mas só que a Bibi, pra começar, nem foi high, né? A Bibi foi só salva. A Bibi foi só safe. A Mama Ru deu high pra Shangela e pra Tord, e a Bibi foi só salva. Então, acho que, pelo menos nesse sentido, nem o risco a Bibi correu, não. Se ela não tivesse dado pra Ben, ela talvez teria dado pra Tord ou pra Chandler, né? Que foram as duas outras que saíram melhor no desafio. Mas aí, depois que Mama Ru, né, deliberou e tal, o que eu acho bacana, pelo menos desse sentido, do All Stars, é que a Mama Ru já dá o resultado direto, sabe? Não tem essa coisa de mandar as Queens pro Antanca de quando elas voltam dar o resultado, não. Ela já manda a coisa direto, que aí pelo menhos vai ter assunto no Untucked, né? Porque o Untucked, as coisas que naquela de, ah, não sei se eu vou ser eliminada, ah, não sei se eu vou pro bottom, ah, não sei se eu vou ser top 2. Era igual a Tord, né? Todo desafio ela achava que ia mal e era high. Então agora no All-Stars não tem isso não. A Mamoru já dá a resposta direto e aí elas acabam tendo que lidar com a repercussão disso no Rock 1 entre elas. E aí foi bacana que a hora que elas foram pro Rock 1, elas tentaram entrar no novo consenso, né? A gente vai concordar com os jurados e aí eliminar aquela queen que os jurados mais criticaram. Aí foi a própria Angela já fez um, opa, peraí, não, né, gente? A gente viu quem deu certo no All-Stars 2 e quem a gente vai fazer a mesma coisa no All-Stars 3. E achei bacana a própria postura da Kennedy, que nesse sentido eu gosto muito porque ela não é de disse-me-disse. Ela fala ali na hora, na lata, o que precisa ser falado, né? Pelo menos do ponto de vista dela. Ela disse que não, a gente tem que analisar tudo, não só a opinião dos jurados, e seguir o fluxo. Porque no fim também é isso, né? Não tem por que você também querer agradar as outras queens, sendo que o poder é seu, você decide se você vai querer eliminar alguém ou não. Você decide se elimina com X ou com Y. Você não pode colocar isso na mão das outras queens, porque na hora que for a vez delas decidirem, elas vão ficar lembrando do que você fez na semana passada. A não ser a Fifi, né? Eu achei também a Ben conversando lá um pouco, tipo, convencida. Ah, vamos fazer pelas críticas dos jurados. Eu acho que nem é uma questão de ser convencida. Eu acho que ela tentou ir pelo caminho mais fácil, sabe? Tipo assim, ah, vamos pelos jurados que a gente tira essa responsabilidade das nossas costas. Só que não, sabe? Tipo, você indo pelo jurado ou não, a responsabilidade é toda sua, porque quem tá escolhendo é você, não é o jurado. A Mama Ru já escolheu no partir do momento que ela colocou. Você e você é top 2, você e você é bottom 2. Agora, se elas vão querer arrumar desculpas pra poder tentar tirar delas da reta, não vai adiantar. A gente sabe como é que foi no All-Stars 2 e como é que é agora. Acho que essa é a grande sacada do All-Star, sabe? Desse Lip Sync for Legacy. Da Queen escolher quem é eliminado. Porque, além, né, do público aqui fora, não cair matando mais seu Paul, né? Falando, nossa, seu Paul é louca. Tem a própria repercussão interna. Por que que você mandou X e não mandou Y embora? Isso acaba também gerando esse atrito entre elas. Que vão sempre tentar ir atrás pra resolver esse problema que foi criado. Eu acho que elas, assim, não precisariam ficar conversando, tipo, ah, vamos entrar em um consenso, essas coisas. Eu acho que cada uma deveria dar a sua justificativa, conversar com as duas que estão entre o bottom two, e a partir dali, não precisa ficar discutindo, ah, a gente vai pelas críticas dos jurados, ou a gente mesmo que vai decidir como que é. Eu acho que cada um tinha que decidir, igual a Morgan faria. Pai, eu vou eliminar que eu acho mais forte entre as duas. É, mas pelo menos nesse sentido, eu acho também a questão do impacto do primeiro episódio, né? Porque elas também tem que ter alguma coisa pra conversar, tem que ter um motivo, pelo menos no primeiro momento, pra poder justificar porque elas vão eliminar alguém ou não. Então elas partirem desse pressuposto de que, ah, vamos fazer o que aqui os jurados decidiram, é mais confortável. Só que a gente sabe que não é assim. E a conversa que as queens tiveram com as que estavam no bottom 2, eu achei assim, até bem honesta mesmo. Delas falando que, por exemplo, quando a Ben conversa com a Titi e fala, olha, eu vi que você não fez um bom trabalho, eu te conheço, você é boa, eu não sei o que aconteceu com você hoje. Aí a Aja vira e fala, olha, eu não tenho problema em eliminar ninguém, porque esse é o jogo, ponto. Eu achei muito bacana da Ben ter sido sincera e ter falado com a Morgan. Olha, você falou que eliminasse Queens Bowls, eu não concordo, então você tem chance de ser eliminada por mim. E foi isso. Ah, mas querendo ou não, ela fez uma vontade que era dela. Exato. Não foi pelas críticas dos jurados. Então, o que ela tinha falado que poderia entrar num consenso já não vale sentido. Mais. E aí, por fim, veio, né, o lip sync. Que eu achei ótimo. Eu não entendi o porquê da Aja trocar a peruca e colocar um casaco de pele. Isso, tipo, colocar um casaco de pele em cima, sendo que no lip sync você não vai revelar nada. Sim, eu nem foi, tipo, aquele casaco não tinha nenhum motivo pra estar ali, né? Sim, e uma outra coisa também que me irritou na dublagem foi porque tinha a parte que o cara canta. Então, pra mim, uma drag que tá fazendo uma dublagem que tem uma mulher cantando, não precisaria dublar o cara cantando. Mas é porque, querendo ou não, essa música, ela tem muito o refrão, né? Tem um homem cantando, então ele vai ser recorrente. E como Drag Race já teve músicas cantadas por homem, foram raras, mas teve, tipo, Macho Man numa temporada, então acho que elas dublarem um homem, acaba que faz parte do pacote. Ninguém também quer ser a nova Valentina, né? Que não vai dublar. Então é melhor você fazer o pacote completo. É, então, se você reparar, a Ben, ela não dubla a parte que o cara tá cantando. Faria mais sentido pra mim, porque a música é da Nicki Minaj. Ela canta, tem bastante parte que ela canta. Então eu só dublaria a parte dela. É, mas o problema é que a hora que o homem canta é a hora do refrão, né? Então ficaria meio que metade da música da Queen sem dublar. Focando na apresentação mesmo, no lip sync, eu achei que a Aja foi o lugar comum, sabe? A gente tá cansado de ver ela dando split. E também eu já vi muito metralhadorinha em lip sync, ou seja, ela não trouxe nenhuma novidade no lip sync dela. Enquanto a B não, né? Ela foi pro lado dela, pela zona de conforto dela, que é o humor. E aconteceu aquela coisa que eu nunca esperava na minha vida, que era ver Ben Della Creme vencendo o lip sync. Porque a gente já me comentou, né, que o que ela fez na sexta temporada, ela dublou duas vezes e não venceu nenhuma. Então, a partir do momento que ela vence, pra mim foi uma grande surpresa. Ainda mais quando a RuPaul anunciou, vocês vão cantar Anaconda, eu já pensei, putz, lip sync roubado pra Aja, porque a Aja tem essa coisa, ela já veio do Brooklyn, então já tem uma, já tem uma história com rap e tal, hip hop ali, Nova York e tal. E aí me vem Anaconda e tu pensei, ah, já venceu. E surpreendentemente foi o contrário. Pra mim foi uma grande surpresa a Benha ter vencido, porque eu não esperava. E é isso, né? Tipo, você tem que se dar o melhor. Cada semana é como se fosse a última semana que você pode estar ali. Então, se você não mostrasse o melhor, alguém vai mostrar e vai te passar a perna. Mas aí que a Benha entra outra vez, de novo, pra mostrar que lip sync não é só você pular e fazer pirueta. Ela fez uma outra coisa bem mais engraçada, bem mais básica, simples, e ganhou. Sim, e a própria música, ela dá abertura pra isso, porque eu lembro de ter lido uma época que quando o Nicki Minaj fez essa música, na conta, foi uma música que ela fez na zoeira, na diversão, sabe? Não foi uma música que ela até pensou, nossa, vou fazer uma música sobre a anaconda do homem, não sei o quê. Não, ela fez uma música de zoeira mesmo. Então, não tinha necessidade de você fazer a linha sexy, a linha sensual, não. Ela fez a linha cômica que tem a ver super com a música. Tanto que, se a gente for reparar, a própria câmera, né, pelo menos a edição, focou muito mais na Ben do que na Aja. Lógico que isso é uma técnica que eles arrumam, né, sempre pra valorizar mais a Queen que vence. Mas, certamente, o que a Ben tava fazendo chamava mais atenção. Mas eu fiquei igual a Michelle Visage quando eu assisti pela primeira vez. Eu ri muito, que é muito engraçado. Ela parece que tá fazendo meio que uma bêbada na balada, sabe? Porque a música fala que os caras gostam da Nick porque ela tem uma bunda gorda e ela fala, tipo, foda-se vocês, magrela. Eu achei muito engraçado. Eu fiquei igual a Michelle Visage na cadeira dando risada. É isso aí que eu fiquei até já meio forçado demais, porque, tipo, ok, a B foi engraçado, mas não foi, pelo menos pra mim, né? Aí, é lógico, é meu ponto de vista. Não foi engraçado ao ponto da Visage ter um troço, sabe? Tipo, eu tava vendo aquilo, gente, o que que tá acontecendo? Não tô entendendo isso. Mas não é aquilo. Cada um vai sentir graça naquilo que faz a pessoa sentir graça. Então eu fiquei sem entender porque que a Michelle tava tão empolgada assim. Inclusive, isso tem a ver com o próprio desafio de show de variedades, porque o Paul, o Ross, a Michelle, eles ficaram muito assim, impactados com a apresentação da Kennedy. Tanto que o Ross lançou um amei, a Michelle ficou tipo assim, sabe, estática depois que a Kennedy subiu em cima daquele queijo lá no meio do palco. E ela não venceu, sabe? Então assim, as reações dos jurados, eles também contam um pouco da forma que eles estão curtindo o que as queens estão mostrando. Por isso que eu achei estranho a Kennedy não ter ganhado. Mas enfim, só foi um paralelo sobre essa questão mesmo do que os jurados estão mostrando também enquanto espectadores. A Michelle rindo da Ben, pra mim, foi tipo assim, o que você tem, Michelle? Ah, eu gostei, porque passou a ser aquelas meninas bêbadas nas baladas que fica discutindo com as outras. E a música também, querendo ou não, é engraçado. Sim, e eu curti o resultado. Pra mim, Ben não ter ido pro lado óbvio, ter mostrado, né, que também é uma boa lip syncer, pra mim fez ela merecer mesmo a vitória. Sim, agora na hora que ia dar a decisão dela de eliminar a Morgan, ela se queimou muito falando que iam entrar em um consenso na hora que elas estavam deliberando. Ninguém falou nada disso, ninguém combinou nada. Não, então, mas aí acho que pra mim foi mais uma questão estratégica dela de tentar tirar o dela da reta, porque quando ela joga a responsabilidade pros jurados e pras outras queens, meio que ela tenta tirar o dela da reta. Pra mim foi mais uma questão de estratégia mesmo, nem tanto algo problemático, não. Foi mais uma estratégia, tipo, ah, vamos falar que a gente combinou isso, mas no fim ninguém combinou nada. Tanto que você reparou, assim, na hora que ela fala isso, né, tipo, ah, a gente combinou levar em consideração que os jurados blá blá blá blá blá, a Milk fez uma cara tipo de tô sabendo disso não. Não fui informada. Ah, mas eu acho que isso fez queimar ela com as outras queens nos próximos episódios. Eu acho que essa também vai ser uma das discussões do começo do próximo episódio. Ah, com certeza. Agora aí vai ser aquela coisa, bem quando a Fifi eliminou a Lisa, né? Que, na verdade, né, primeiramente, a Lisa eliminou a Ginger Mead, em vez de eliminar a Katia no desafio. E todo mundo ficou, não, mas a gente tinha combinado que era pra ir naquela que os jurados mais criticaram. E por fim, a Fifi meio que, né, se vingou eliminando a Lisa por realmente ter sido a pior no desafio que ela saiu. Então, esse vai ser assunto para as queens discutirem e ver qual vai ser a decisão. Se elas vão continuar, né? Coisa tipo de uma falando pelas outras ou não. Cada uma responsabiliza pela decisão e o jogo que segue. E eu acho que quem a Aja escolheu foi a Titi. Porque, querendo ou não, ela ficou meio que nervosa quando a Ben de la Creme disse aquilo. Eu acho que ela deve também ter escolhido a Titi devido às críticas dos jurados. Também pela amizade que ela tem com a Morgan. Querendo ou não, ela vai pesar aí. É, porque quando a gente foi vendo, pelo menos a galera conversando entre si no workroom, até mesmo o papo de água, as panelinhas não se formar e não sei o que, não sei o que, A Aja tava muito unida da Morgan, né? E pelo visto a Aja admira muito a Morgan. Como várias outras coisas admiram muito a Morgan. Então elas queriam ver mais a Morgan ali, né? Sim, eu acho que ela deve ter eliminado a Titi. Isso daí também vai dar um pano pra manga pro próximo episódio. Sim. E aí, outra coisa que pode dar pano pra manga, a gente ter mais uma vingança das Queens. Porque depois que a Morgan foi eliminada e tava lá com sua bonequinha, dando aquela mensagenzinha, RuPaul resolveu aparecer de novo. Ah, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Na outra temporada, esse negócio de vingança foi pra voltar, não foi? Foi. Ah, tá, é que eu não lembrava. Foi pra elas voltarem pra competição, mas a gente só descobriu depois, né? Mas agora a gente deduz que vai ser pra voltar também. Aí a Morgan foi eliminada e na hora que ela está se despedindo do povo, com a bonequinha na mão, falando sobre sua trajetória nesse primeiro episódio, o povo resolve aparecer na tela, mais uma vez, convocando a Morgan para uma vingança. Se a gente for basear na segunda temporada do All Stars, essa vingança vai ser o retorno das Queens pra competição. E se de fato isso acontecer, vai ser muito bem-vindo, porque, né, nada como as Queens enfrentando umas às outras e tentando mais uma oportunidade de voltar pra competição. Sabe uma ideia que eu tinha pra essas drags eliminadas? Fazer um episódio especial só com as eliminadas, pode ser ou formar par ou somente uma ganhadora, voltar pra temporada junto com as outras, enquanto as meninas têm um dia de folga, mais ou menos. É uma boa, porque acaba que no episódio que a Queen volta, todas também entram no desafio, aí meio que uma volta e uma eliminada, né? Então meio que as Queens que estão na competição ainda continuam nesse ritmo frenético de competição, de gravação, né? E é foda mesmo. Eu acho que também seria justo que houvesse um episódio especial que trouxesse uma Queen de volta. No episódio seguinte, essa Queen já volta direto pra competição junto com as outras. Agora, o que eu achei muito bacana, e que, ó, essa é uma das coisas que eu adoro em Drag Race, foi o fator terror que eles colocaram no fim do episódio. Enquanto a Morgan tá lá vendo a mensagem de RuPaul, no fundo aparece Shed e Alaska vestidas de Ayas. Eu achei fantástico aquilo. Vestido, né, de Ayas, que são as personagens, né, da série The Handmaid's Tale, muito aclamada e muito premiada nos Estados Unidos. Eu inclusive assisti, me juro. Deveria, porque é maravilhosa. O livro também é muito bom. E é bacana porque há uma teoria de que a Bibi, na verdade, não está ali pra competir com as drags pela coroa. Ela está ali, na verdade, como uma infiltrada. E por isso a referência a Handmaid's Tale, porque é uma série, né, que fala de um mundo distópico onde os homens tomam poder, os homens de uma extrema direita conservadora, e pegam as mulheres férteis e transformam elas em escravas sexuais para poderem continuar propagando seus genes e formarem famílias, né, com essas crianças produzidas nessas mulheres. E aí as Ayas são instruídas dentro de uma instituição, no caso, e elas acabam sendo umas espiãs das outras. Então elas acabam fazendo algumas tarefas entre si, só que uma espia a outra. Então se alguma acaba fazendo algo errado, essas Ayas informam aos seus superiores e eles tomam as medidas. Então há essa teoria de que a Bibi, no fim das contas, é uma infiltrada que possivelmente pode ajudar o Paul a decidir no final quem é a drag que vai vencer o All Stars 3. Então esse é o motivo de estarem usando, né, as Ayas, The Handmaid's Tale, como um mote pra All Stars 3. Mas também, né, Drag Race tem muito disso, de explorar alguma outra coisa da cultura pop que está em evidência no momento pra poder gerar um burburinho que ajude a promover ainda mais a temporada. Não sei se você lembra, mas na primeira temporada do All Stars, a Shed só sabia falar de Hunger Games. Chegou a hora dos jogos horazes, das drags. Ela só falava nisso porque era o que tava fazendo muito sucesso na era. Enquanto hoje a coisa já mudou um pouco, né? E o que tá em alta é essa série, O Conto da Aya. Sim, uma coisa também é, a cada episódio eles também fazem referência a alguma coisa. E aí, depois que tem esse momento tenebroso das vencedoras dos outros All Stars, uma coisa que eu reparei é que a Morgan, ela não está de fato no workroom. Eu vi que ela tá no fundo chroma key. Eu pensei que talvez isso seja também a forma de não precisar levar Alaska e Chad no final de todo o episódio. Porque isso daria, né, um puta trabalho que eles não podem arcar em fazer. Então eles colocam a Queen ali no chroma, por fim, só adicionam essa imagem da Chad e da Alaska depois. Mas eu acho genial a forma que Drag Race trabalha, né, com o nosso imaginário e trabalha com essa questão da manipulação da edição. Porque, pelo visto, vai ser recorrente a presença dessas Queens, né, Alaska e Chad, no final do episódio. Mas acredito também que isso vai ser recorrente até episódio anterior à vingança das Queens. Depois não vai ter porquê da Chad e da Alaska continuarem aparecendo. A não ser que nessa temporada não tenha também isso das Queens se retornarem pra uma vingança e a que venceu o episódio volte pra competição. Vai ver que uma proposta completamente diferente que a gente vai descobrir com o tempo. Ou pode ser igual a Morgan falou. Pode ser que alguma delas ganhe o desafio, mas não seja pra voltar pra competição, mas pode eliminar alguém que tá lá. Possibilidade também. É, nunca se sabe, né? O programa sempre se reinventa, então... Porque também tem uns boatos que diz que as queens que participaram da temporada que vão definir quem vai ser o top 2. Então imagina, se isso for real mesmo, talvez essa coisa da Lask e da Chad estarem vestidas já remeta essa também a questão da irmandade, delas estarem unidas, decidindo a futura campeã do All Stars. Então é só acompanhar mesmo, por isso que eu adoro o Drag Race, né? Por mais que ele tenha um padrão a ser seguido, ele sempre traz uma novidade, ele sempre traz alguma coisa que nos deixa muito empolgados, que sempre nos pega de surpresa, e isso eu acho fantástico. All Stars 2, né, teve essa ideia do Lip Sync for a Legacy, das queens se eliminando, aí na Season 9 veio uma final que seria decidida com Lip Sync, e agora nesse All Stars a gente vai ver qual pode ser essa regra nova, se existir, né, que vai nos pegar de surpresa. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod e Saulete.